Quitandinha Tremido! Quitandinha treme tudo. A espera acabou. A espera acabou. A espera acabou. Vai começar. Tudo pronto. Tudo pronto. Vamos estremecer os seguidores. E aí, seguidores? Agora. No comando dos pickups. Dos pickups. DJ Neilson. Olha nós chegando. DJ Neilson. É hora do show com o DJ mais querido da galera. Solta o grito, meu DJ. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Dentro tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando. Vai, parabéns novinha, tu ganhou todo ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu. Que tandinha. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Obrigado por tudo. Todas as pessoas que já se fazem presentes e vieram com o Chia Treme Tudo. Vamos lá, Super Sound! Juntos mais uma vez! Pra mim você é a número um. E bora com o Dudu! Pra mim você é a número um. Pra mim você é a número um. Olha meu parceiro DJ Cheguinho! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, DJ Neilson vai chegando. Morena jogando, loirinha jogando. Vai, parabéns novinha, cê bruxa. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha. Joga a mãozinha, vamos Tafarel. DJ Neilson, Tafarel. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, Encostei no baile funk. E a Sidney já vai recepcionando. Olha o meu grande parceiro Bimba. E aí, Cicito? E quebrando desse jeito, nove. Obrigado pelo seu carinho, meu parceiro Alanzinho do baile. Olha o meu parceiro e o mecânico. E quebrando desse jeito. Tá todo mundo mal, né, da gente? Tá show desse jeito. O que é? Para, continua. Alanzinho do baile. O Tag Frangos, meu grande parceiro. Falou, Tag Frangos. Continua, com gentileza, garçom, providencial o pacote de cerveja. Aqui em frente. Quitandinho. Gostou, eu sei. Falou, Alanzinho do baile. Toma, calma. Por gentileza, só não se apaixona. Alô, garçom, providencial, pacote de cerveja. Pro Biba, lá da equipe. Futebol Show, lá do Guerce Brasil. Vieram diretamente pra Quitandinho. Tamo junto. O Daiana, rainha dos caramelos, está aqui com a gente. O Ailton do Barba de Missão. Alô, Nildo do 17. É o pique. E aí, Afonso? Cê bruxa. Super Sound Quitandinha. Jude misturado aqui. Aqui tá tocando. É o Neilson. Encostei ela dançar. Figuras parceiro Vinícius, mas Vinícius Marcelo, o Otávio. Figuras parceiro Adócio, o bigode de ouro. Olha meu parceiro Boé, parceiro do DJ Vani. O DJ Vani super. Um abraço pra toda a galera do Gerson Nelson, está aqui com a gente. Um abraço pra você. Todo mundo. Tá show desse jeito. E o quê? Vai não para, continua que o DJ. E o DJ? Tá show desse jeito. Vai não para, continua que o DJ. E o Dieguinho? Gostou? Eu sei. Eu? Já que tu gostou, então toma mais uma. Meu parceiro Anderson. Rio Dagmar, os seguidores da. E Tandinho. Tá todo mundo na área. Alô, Dagmar. Então toma, toma. Fala que é meu que para. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Isso é aqui. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com desespero que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Liga nos parceiros, o Valbino está aqui com a gente. O Valbino, o Alisson Show, o Wilcinho. Toda a galera do Super está aqui com a gente. Um abraço pra todo mundo. Tafarel Marketing. E a primeira espada, mas já quer um abraço, valeu! O Paracuxiba. Meu parceiro Alex, meu parceiro de Bilce, está aqui com a gente. Um abraço pra vocês também. E a família sem limite. E as que tanto diz. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou. As que tandete. Nada mais como eu imaginar. Que no lugar do coração da princesinha. Alô, Dilcínio Super! Tudo bem. Jaqueline Paiva, um abraço pra você também, valeu! E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Meu parceiro Netinho, está aqui com a gente. Um abraço pra você, Netinho. Simplicidade em receber você aqui com a gente, Netinho. Eu sei jogar. Valeu! Eu vou ganhar, porque você não sabe o que. Vai assim, tá falando! Você conquistou apenas um sonho. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor. Joga você pra cima aí que eu quero ver. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Alô, tá aqui, mano. Quita. Me fez louco de amor. Meu parceiro Bimba, obrigado você Bimba. O Cicinho da equipe Futebol Show, lá no Gasteiro Assis. Tá aqui com a Cis, o Alucino Baila, o Dali Brandos, o Daiana Raia, Luciana Melos. Olha o meu parceiro Nilo do 17. Alô, Rosenil do Mendes. Se me matou. Mateuzinho das Teses. E aí, nego do Bolão. Está aqui com a gente, um abraço pra você, nego. Tá todo mundo junto. Vamos lá. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. Joga a mãozinha pra cima e vai. Você. Você me conquistou. Me fez louco de amor. Você me ensinou. Você que eu sou. Você me conquistou. Me fez louco de amor. Pra você que já teve aquele que me chamou, aquela pessoa que não te valorizava, pra você que sair se lamentando pelo amor velho, meu irmão. Você chega nela e diz assim, diz assim, não se lamenta mais não, meu irmão. Chegou a hora de você. Abujou, acabou, pra que só desenvolve o amor. Eu confiei, entreguei. Meu parceiro Tiozinho, está aqui com a gente, alô Tiozinho. Do lado, pega aqui. Gente, nessa providência aí uma mesa pra ele aqui, né, Tiozinho? Aqui, em frente aqui, Tandinha. Tamo junto. E Tandinha. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar. Fala o Priano da SD. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Olha quem tá aqui com a gente. Satisfação muito grande em receber esse grande parceiro. É a gente boa, a gente da gente. É seguida fiel! Tafarel Marketing, o maior mídia de festas da região. Ele tá no seu dedo! Treme tudo. Acabou o jogo. E o que? Acabou. E diz? Pra quem só vê sem fazer amor. E eu? Eu confiei, entreguei. Meu coração vai por se machucou. Hoje do meu lado, fica aqui. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Joga a mãozinha. Todo abraçado. Vamos cantar! Tipo que não fala porque muito melhor é fazer. Se duvidar eu mostro pra... E eu? Que além de carinhoso na cama... Sibiu Mortos, gordo pitbull, fala o nego do barão. Deixar o seu pescoço devagar. Cara, eu tiri. Fica quando eu pego na novinha. Novinha. Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu te chamar de meu amor. Pacote. Eu sentir o teu sabor. Fala, Mateuzinho das Terras. Um abraço pra você, Mateuzinho. Tá ligada que tu pode ser só minha. Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vibe combina. E parceiro Alex, tá ligado? Está aqui com a gente. Um abraço pra você, Alex. Um abraço, valeu. E Nilson Papinês, um abraço com muito carinho pra você. Do Neilson da Quitandinho. Tamo junto. Como aí eu fosse. Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer. Se duvidar eu mostro pra... Oh, aqui eu mesmo quero mandar esse abraço. Carinhoso na cama. Olha meu parceiro Gabriel, tá aqui comigo também. Yeah. Ele, o parceirão Guinha, tá aqui com a gente. Esse carinha que não mediu esforço e veio hoje aqui curtir o Zunda. Quitandinha. Esse moleque é velha guarda, é parceiro de Afonso, tá sempre com a gente. Moleque é nós, sabe que é nós, sim. Você tem meu respeito. Bora, Gabriel. Você e o Guinha também. E a nossa vibe combina. Tu tá ligada que tu pode ser só minha. Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vibe combina. Tu tá ligada que tu pode ser só minha, só minha, só minha. E aí, Neneco Pantoja? Esse é o patrocinador daqui do dia. Um abraço pra você. 7, 9, 6, 9, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5. Neneco Pantoja. Vai, vai, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, joga pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão. Quem é do pai santo dá um grito. Quem não tem hora pra chegar em casa, coloca a mãozinha pra cima. Quem não vai trabalhar amanhã na segunda-feira, coloca a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima, joga pra cima, vai, joga pra cima, vai, joga pra cima. Joga, joga, vem com a Quitandinha! É a Fenomenal com o Playboy? É o Playboy com a Fenomenal. Vamos assim, Tafa Marketing! Vou voltar atrás de novo, aqui? Quero recuperar Quitandinha! Eu perdi. Mas... Todo sacrifício é pouco, quero provar que finalmente... Carimba aí, Flávio! A balada nunca foi remédio pra saudade, percebi depois que eu perdi... Meu parceiro, mal! Tô sentindo... Falou, Vitinho! Usando minha camisa aqui... Gigante, vai! Vou ter que ir, deixa eu te beijar... Meu parceiro, Dodô! O Alisson! Um abraço, os seguidores aqui do dia! Quitandinha! É a família Vitola! Empresário Lula! E fazer feliz! Alô, Edson Júnior! Deixa eu te beijar de novo, neguinha. Volta que o amor vai ser em dobro. Tô arrependido do que fiz. Deixa eu te fazer feliz. Você é Felipe e o meu neguinho, Aldair Playboy. E a Fenomenal. Tamo junto, é, tamo junto, é, tamo junto. Acelera! Joga a mãozinha, vai, joga a mãozinha, vai, joga. Vamos agora. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Bloqueia a tua cara é hoje o meu maior desejo. desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não, pra você que tem aquele amigo que gosta de se incomodar com a sua vida. Pras mulheres que tem uma amiga fofoqueira aí. Não encaixa direito e me respeita se tu quer respeitar. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça, mas nada me... Quero ver vocês, vão! Na minha cabeça, eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu. Aonde já se... Dia 23 de setembro, inauguração da casa da dona Cleusa. Ninguém toque a mulher doida. Vai tomar no cu. Lá do Marau. Aí, você! Pra puta que pariu. Aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância. Vamos agora, Tafa! MG. DJ Henrique Freire. Libera! Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não caibo em caixa de... Poxa, gileza, garçom, pra poder ser o pacote de cerveja aqui, ó. Ao lado, aliás, em frente a Sumersal, joguei. Escol! Aliás, glacial, né? Pede de te xingar. Joga a mãozinha, vá! Eu quero que tu vá. Vai tomar no... Parar de tomar conta da minha vida. Alô, puta que pariu. Aonde já se... Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Vem partir a palma na mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Alô, seguidores! Se solta. O quê? Serpentemente ela joga a bunda na... Joga você pra cima que não tem hora pra chegar em casa e vá! Tá nervosa. E agora? Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Pra cima, pra cima, Matheus Silva. Um pacote de cerveja aqui na frente, garçom. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, que é quitandinha! O quê? Rebole não se cansa. Pararam, pam, pam, pam. E então? Bum, bum, bate a pam, pam, pararam, pam, pam, pam, pam, pam. Alô, 23! Nossa, que abundância. O teu bumbum balança. A gentileza é garçom providencial, pacote de cerveja pro Matheus das Teses, aqui em frente da Quitandinha. Vamos lá! Vai! Bate a bunda, olha o tamanho da blusão. Segue o baile, deixa que o corpo balança. Agora vai! Tô logo avisando que eu não tenho namorado. O quê? E pode dar, vai, vai, vai! De mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. E aí, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega aí, vai. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida e esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for, pedir muito, cala a boca e me beija. Obrigado! Qual o meu grande parceiro? Que eu não tenho namorado. Alô, Sibiu, um abraço pra você! Parceiro aí do lado, babá lá de Missão Musical, segue com a gente. Obrigado, viu? Toda a galera do show das motopeças! E aí? Meu parceiro Nato, olha o Hulk com a gente, Júnior do Ouro Animal, Big Me Tormento! Alô, Tirinha! Eu já tô avisando que não tenho namorado. Quita aí, vai. Pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Com muito carinho. Táxi. A toda galera que veio lá do Guerceiro está aqui com a gente. Dia 3 de novembro tá chegando. O aniversário, do Dudu. Daqui. Quitandinha. Vai ser uma loucura. De tanto que me rolou. Agora vou te falar. Eu já peço desculpa, sua amiga. Eu vou pegar. Meu chiclete preferido é o sabor de cereja. Se não for pedir muito, cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que não tenho namorada. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, pega na mão e a... ciúme. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Quitandinha treme. Joga que vai começar valendo. Vai, vai, vai, vai. Vai começar, pra começar. 5, 4, 3, 2, libera. Tá aqui comigo também, meu parceiro Habib. Basta abelha, mais conhecido pra todos como meu parceiro Neneco. Bora, Neneco! Meu parceirão Neneco tá aqui com a gente. Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem. Um, dois, três, vem! Joga duas mãos pro ar. Meu parceiro Matheus, segue com a gente. Um abraço pra você. vai, vai, vai, vai, vai, vai, joga as duas mãos pro ar, joga pro ar, joga pro ar, joga, joga. Que cantinha! É nós na área 23! Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Olha o nosso grande parceiro Neto Pantoja! Betinho Playboy. Nosso grande parceiro, nosso representante Neneco Pantoja. Patrocinar whisky. Um abraço pra você, Neneco. Tamo junto. Ele, por sinal, patrocina esse som. Quitandinho. É nóis. Mandou patrocinar. Olha a Cleo, mandou patrocinar. Tequila e Ciroque, hoje eu quero endoidar. Tequila e Ciroque, hoje eu quero endoidar. DJ Gordinho, pressão, chama na pressão. O nosso parceiro brother tem aqui comigo também. Eu, olha a R Móveis. Ele, toda a assessoria, tá curtindo o som da Quitandinha. Valeu, meu brother, é nóis. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. E joga pro ar, joga pro ar, joga, joga. Joga, joga, joga, joga. Quando você der o meu sinal, o quê? Tá na hora de meter o pé na minha casa. Não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. É só ir seguindo a marginal. Passa o jogo com a tua pé, já tá em casa. Não é pra ir tomar café. E meu parceiro, que você está aqui com a gente? Olha meu parceiro, lançando baila. O Dag Frangos, alô Júlio! O Júlio do Ouro Animal segue com a gente. Um abraço pra você também. Toda a assessoria com a gente, um abraço com muito carinho. Viu? E aí, Tapa Marketing? Nada mais como eu ia imaginar. Que no lugar do coração da princesinha não existe. Tá aqui, tão dieta. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com desespero que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. E não me tira daqui, Pantoja. Eu sinto com você. Nada disso você deve ver. O teu jogo você joga. Mas nunca vou ver. Dia 29 de setembro tem o show da Shop Saúde lá na sede do Vila do Mundo. A Shop Saúde por lá, ok? Quitandinha treme tudo. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa. Nada mais como eu ia imaginar. Que no lugar do coração da princesinha não existe. E a Quitandinha hoje? Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. Olha o nosso parceiro Loro Segurança. E aí, meu parceiro Neto Xavier. O sinal hoje trouxe o seu segurança, Loro, viu? Aqui, Quitandinha. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tchá, tchá. Bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Alô, tá falando aqui que é? Essa aqui é abração. Vai, vai, libera. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. O quê? Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pra volta a caixa. E agora vai. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro, só quem é sincero. Quem é do Pai Santo aí vai. Quem é do clube do Remo faz barulho. Cadê o gritinho das mulheres sinceras? Bom, quem veio solteiro hoje pro 23, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tchã, tchã, tchã, tchã. Bora aqui, Tandinha, bora, bora aqui, Tandinha. Bora aqui, Tandinha, bora aqui, Tandinha. Bora estremecer, e bora estremecer. E bora, e bora, e bora, e bora, e bora. E bora, e bora, e bora, e bora, e bora. Libera! Ponta pra cima, ponta. Tafarel. Não confunda não, Tafarel. Quitandinha treme tudo. Junto com a Super Sound. Então parceira, Jessiguinha! Por gentileza, pra providenciar o pacote de cerveja com um balde de gelo pra ela aqui, ok? E o sistema é high volt, é coelho sábio. Jessiguinha, vai na humildade. Tamo aqui! Show, o top no som automotivo. E vem curtir comigo. E aí, meu parceiro, e a mecânica? Não, aqui é na pressão. O quê? Adivinha que hoje tá suave. Vem curtir o novo Coelho Saúde. Pode vir que hoje tá suave. Vem curtir o novo Coelho Saúde. Copa no vale. Copa no vale. Copa no vale. Copa no vale. Olha, meu parceiro, Dog Frango, segue com a gente. E aí, já deu. Tafarel, copia no bar. As molecas já estão na pita. O quê? As molecas já estão na pita. Peraí, peraí, peraí. Pera que eu trouxe a buzinada. A buzinada. Não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ficava contigo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Olha, meu Deus, parceiro, batalha. O Adailson com a gente, o Renilson da Popinho. O 10. Segue com a gente, Alô Matheus, é 7. Pegava teus amigos. Bora lá, Tafarel, eu te disse que eu tenho. Teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Vamos lá. Pegava teus amigos. Galera da Super Saiyajin. Pegava teus amigos. Chegava teus amigos, chegava teus amigos, chegava teus amigos. Libera! Sabe por que tu se finge que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu fora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não salvo, me encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou... E aí, minha semisera! Ouço de vocês, Quitandinha! Eu quero que tu vá. Vai tomar. Para tudo. Por que parar? Para tudo. Por que parar, Tafarel? Para tudo. Por que? Para tudo. Não para não, Dudu! Para tudo. Quitandinha! Estão ouvindo esse som? Como é que é? Pararam pra reparar. Quitandinha! Olha meu parceiro Vinícius, o Marcelo lá do Carcereiro. Olha lá, meu grande parceiro Mané Super. Meu parceiro Adailton, lá do Mar, da Nova Dimensão, está aqui na nossa Quitandinha. Tamo junto. É na pressão que eu dou valor. É na pressão, é na pressão, é na pressão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bola e eu dou bicada. E eu dou bicada. Dali, dali, dali, dali, dali, dali. Tu fala aí, bicada. Bicada. Dia 15 de setembro. E eu dou bicada. Vem aqui, Tandinha e o Super Pop Live lá em Buxaru. Tandinha treme tudo. É o festão do Jet, galera. Esse ano tem, não poderia faltar Quitandinha junto com o Pop Live. E eu dou bicada. Dali, dali, dali, Matheus, dali, dali, dali, dali, dali, que dali. O quê? E eu dou bicada. E eu dou bicada. todo. E eu do bicada. E eu do bicada. Meu grau, tá meu grau, tá meu grau, tá meu grau. Ela vai pro rock, só que vai lembrar de mim quando esse som tocar no pop. O quê? E a Nilce Juninho faz o baile tremer. Tomic e Sinandinho botando pra moer. Porque aqui no pop é só DJ louco. E quando essa toca. Dois pacotes! Com ela de novo. De cerveja aqui, garçom! Na... Providenciar dois pacotes de cerveja aqui com o Denis Super. Rapidinho, ok? Alô, garçom! Deixa na batida, porque aqui Tandinha, quando ela pinta em Bujaru, na região da BR-140, sabe como é que ela fica, Laferel? Sabe como é? Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá, tá meio grau, tá, tá meio grau. Eu te falei, Tafarel! Só quem não deve nada pra ninguém, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem tem fé em Jesus Cristo, coloca a mãozinha pra cima aí. Quem não vai trabalhar na segunda-feira aí? E agora? As prefeitas doida, as prefeitas doida, doida, as prefeitas doida. As preguei tem doida quando vê os caras. Tradicional, festeirão do Cine de Santa Maria. Lá do Mado Pitu. E esse ano tem o Joseu da Super Salve. E a carreta joga lá na vila. Dia vira 15 de novembro. Belém do Pará, tá 40 graus. E no rock doido. Que Tandinha. Meu grau, tá meio grau, tá meio grau. Ela tá meio grau. Ela tá meio grau. Ela tá meio grau. Ela tá meio grau. Ela é meio grau. É meio grau. Meu grau, tá meu grau, tá meu grau, tá meu grau, tá meu grau. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Sabe por quê, Tafarel? As bandidas só querem as bandidas. Sabe por quê? Deixa no Churinho e Afonso. Tudo certinho? Tudo ok? Tudo certinho. Só que não tem hora pra chegar em casa aí, faz barulho! Só a torcida do Clube do Remo! A torcida do Paysandu também! Só o grito das virgens! Olha só, Neilson! Olha o meu parceiro Neneco Pantor, já tá por ali também! Lá do Magazine Baby! Vem que vem, que vem, que vem, que vem! Um, dois, três, vai! Fala, Tafarel! Avisa que o Gordinho chega! Oh, meu amor, faço tudo, eu faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou te ver, porque você vai ser meu parceiro. Um abraço com muito carinho pra você, Ian! Satisfação muito grande te receber aqui, meu parceiro, você sabe que é nóis. Qual o teu sonho? Quitandinho! Sempre junto! Também. O final dia 25 de dezembro da casa o Tomareiro, quilômetro 20, Ramaldo Guiacereiro. Tem a Shoplite. E vocês já são convidados todo especial. E Tandinha, vamos lá. Sou teu amado, teu namorado. E o que? Teu menino apaixonado. Quem tá apaixonado, coloca a mãozinha e canta aí. Vá. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse monstro tem que ficar. E aí, abençoa o CD. Bem, empresário, Gordinho, Ultimarcas. Um abraço com muito carinho. Toda a galera da Estância Deus Constrói. Restaurante JR. Alô, galera da Jonas Motos. Ei, Vizinho, disparando o sucesso. Alôzinho do Baila. Bibi, o Biba, o Cintinho, fala Cicito, vem aqui no futebol show, lá no Cachoeiro. A qualquer distância eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher, antes nada. Alô Nildo do 17, tudo mudou, e aí Cristiane, mãe confia, alô, as Quitandete, teu pai também, e? Tantos na fila com grana e bens, BMW, Mercedes, Benz, eu sou seu. Mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. Leva a pressão! Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. E aponta pra bandida, Tafa, que tá do teu lado. E aponta pra bandida que tá do teu lado. O quê? Ô, Melri! Que tá do teu lado. Tandinha. Em nome de rap, são CD. Um abraço pra você, Liel. Com você, Sorinha Mecânico. Um abraço pra você. Pela B8, Jéssica Cedro. Valeu! Uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Meu parceiro Morel, um abraço pra você. Alô, Dagmar! Se eu me focar em nós dois, senão você vai... Assessoria! Tá na hora de... Joga a bolsinha aí, diz! Todo mundo tem um passado, me diz só qual foi o... Fala, Bacabá! Amor, não fica bem, agires assim. Todo mundo tem um passado. Meu parceiro Ailson, do Balada de Messias, segue com a gente. Lindo do 17. Você nem um do Messias, Cibi Motos, o Gordo Bicho Mundo, Alô Hulk, Naldo Leonardo, Júlio do Animal, Equipe Tormento, Girira lá do Jutaí. E Tandinha. Parceiro Matheus das Terras aqui com a gente. Um abraço pra vocês. Alô, Dodô! Vinícius, Marcelo, Otávio. É parceiro nosso, Bigode de Ouro. O meu grande parceiro Moé, parceiro do DJ Verão de Super. O cara do Guerceneiro aqui na nossa. Que Tandinha! Um abraço com muito carinho aí, valeu! Anda muito estranho e não quer conversar. Como é que é? E uma foto antiga. Alô, Bia, falou sujeito. Mas não justifica essa tua atitude. E deixa. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem. Meu parceiro Bimba, o Cicinto, Equipe Futebol Show. Deixa de apontar o cu lá do Castelãozinho. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Todo mundo tem um passado. Libera, libera, libera. Joga a mãozinha pra cima, só quem não tem hora pra chegar aí. Que essa partida bomba da mão. Bate, e bate, e bate. Eu vou. Júnior, obrigado, mano. Parceiro nosso, um abraço com muito carinho, Júnior. Alô, Val! Melhor não. E a baixinha do DJ? DJ Neilson. Alô, Debi! Alô? Aqui. Alô, meu parceiro Ian! Empresário Gordinho! Meu parceiro Mateuzinho das Terras. Abraço aí, Mateus. Alô, Chivão. Dag Fremos. Alô, Jardel. E partidão. DJ Júnior Vidal. E DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Marcos, vai. Tu vai pra onde, Tafa? Assim eu vou. Eu vou. Assim eu vou. Eu vou. Assim eu vou. Eu vou pra qualquer lugar. Melhor não. Senão eu vou me apaixonar. A luta fora, segura. Avisa que o gordinho chegou. Vai. Tandinho! Jogando, veinha, jogando. Parabéns, novinha, tu ganha. jogando. E a novinha vai jogando, a morena vai jogando. Dia 27 de janeiro de 2019. Tem aqui do dia do dia sereno. Tem mais um milhão de R$2.400. E bora, bora. Pra mim você é o quê? Número 1. Bora, Dudu. Bora, Dudu. O aniversário dele dia 4 de novembro. Dudu. É o aniversário do comandante da Quitandinha. Quitando louco, bagulho louco. Bora, tá fora! Bagulho louco, louco, louco. Deixa na batida, e deixa na batida, e deixa na batida, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pra ir doida, pra ir doida, pra ir doida. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, que tandinha, vai. Que tandinha! Tafarel, já quer. Tu quer pé, tu quer pé, tá pra pé, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, que a Quitandinha chegou. Vai, vai, que vai, que vai, que vai. É que o povo se sentou porque a gente se juntou. Quitandinha. Segura a loma, segura a loma, segura a loma, segura a loma, segura a loma, segura, segura, segura, sabe por quê? Libera! Juro, um abraço com muito carinho pra vocês aí, valeu! Vai. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E a galera da Subversal, um abraço com muito carinho pra você, Tiaguinho. Vamos junto. Paixão é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. É DJ Melly. DJ! A Farão Marketing, maior mídia de festas da região. Está aqui comigo, obrigado, viu? Meu parceiro aí, outro lado, uma nova dimensão, está aqui com a gente. Um abraço! Meu parceiro Biba, ele e o Tizito! Está aqui com a gente, um abraço pra vocês aí também, valeu, valeu, valeu! Vamos lá! Alô, Chucky! Olha! Chucky, não, cai da Lourdes! Nossa, cara, você não pode mais ser assim. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro, joga pra cima, e quem não tem hora pra chegar em casa, quem não vai trabalhar hoje na segunda, aliás, amanhã na segunda, coloca a mãozinha pra cima e vai! Sete versos, sete notas. O que foi, amigo? O que? Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Yeah. Procuro por sete vidas. O que? Entre o medo e a razão. Bora mexer no HD, Tafarel, bora mexer. Vamos lá. Com meus olhos não consigo enxergar. Com minhas mãos eu não consigo alcançar. Mas eu sigo caminhando, suas pegadas pelo chão. Se eu tivesse sete vidas, meu amor, o quê? Te daria todas elas, se preciso for. Se preciso for. Olha, meu amor, verá. Por gentileza, as pessoas que estão aí em cima da Super Saúde, desceu, o quê? Verá. Por gentileza, garçom providencial, pacote de cerveja em frente. A Super Sound, 5, 4, 3, 2, libera! Vai acender, acende essa chama, acende essa chama, acende. Quitandinha! Vem! E vem comigo, vai começar o show na pressão. Sei que você vai gostar. E vem comigo, vai começar. É a pequenininha surpreendente. Potente, é diferente. DJ Denis Super. Alô? A gente teme tudo. Aqui Afonso Mix, somos de Bujaru. E o Neilson é nossa cinta. Quitandinha treme tudo. A pequenininha treme tudo. Quitandinha treme tudo. Quitandinha treme. E é o nosso Afonso Lado, sempre na parceria. O Tafarel e Quitandetes e os seguidores arrepia. Afonso Lado, sempre na parceria. Equipe Quitandetes. E o Tafarel e Doris arrepia. E ele? Quitandinha treme tudo. A pequenininha Nina treme tudo, quita tudo, tudo, chegou a hora da fare. Pra você que tá com o coração dividido, Quitandinha. Cris, o quê? Entre o meu ar. Ah, Cris, quer lembrar. Então deixa comigo, Cris. Desde que ela voltou. O quê? Já não sei mais o que é certo. É difícil ou não é? Difícil. Yeah. essa história uma marcante, você diz assim: eu tava naquele tal lugar com aquela pessoa especial e essa música marcou a minha vida. Quitandinha, treme tudo. Vamos lembrar. E por quê? Porque brigamos. O quê? Sei que foi tudo engano. 3, 2, 1, vai! Deixa eu te falar, me dá só uma chance pra recomeçar. Obrigado, meu grande parceiro Biba, Zizito, Ligue Bim, futebol no show, segue o agente, um abraço! Eu choquei, você me desprezou e o nosso amor. Vai devagar, tirinha! Você quis assim, eu te dei o meu carinho e o... Alancinho do baile! Você me magoou, e a mecânica! Eu te entrego agora, sabe? E é nós! Jaqueline Pai, a Cristiane! Amor, fiz de você, você vai dizendo que eu vim. O quê? Vem ver como eu estou sofrendo. Quitandinha! Mais uma chance, vai, pro nosso romance. O quê? Não tem mais um lance, desses que viva. É pra lembrar! Quitandinha, é muita quitandinha na tua cabeça. Vamos na hora do 23! Subessal de volta! Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que me faça lembrar tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar. E aí? Fugindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mas puro e verdadeiro que... 1, 2, 3, vai! Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Me trocou por um alguém, atração só... Acende as chamas aí, vai! Minha vida dediquei a rede de amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Isso, isso, deixa no escurinho. Oh, quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Chega, batida, tchá, tchá, vai. E eu queria assim, Rudy, assim, assim, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, direita, direita, direita. Apaga tudo, Rudy! Acende! No segundo instante, vi que era você. Já te amo tanto sem querer. É que nos meus sonhos você era linda. Pessoalmente é mais lindo ainda. O nosso amor veio de outras vidas. Eu vou te amar em outras. Super Sound! É que você nasceu pra ser meu. Vamos dividir uma casinha. Uma... E aí, meu marketing? Pessoa nossa. E aqui eles. E os anjos cantam nosso amor. Oh, oh, oh. Meu parceiro, coração gelado, segue com a gente. Um abraço pra você, parceiro. Tamo sempre junto aí. Família, é nóis. Oh, oh, oh, oh. DJ Cheguinho. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Aí conta a música bonita, viu, Tavarel? Sou novo pra ficar com você e sentir-se. E aí, Flávio? Nem morrer. Tá tudo certo por aí, parceiro? Vamos lá, Gabriel! Chorar, chorar não vou. O homem do terceiro, segue com a gente. E aí? Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar DJ Neils, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo. Meu parceiro Gabriel, lá do Furacão, está aqui com a gente, Furacão Light, um abraço, Gabriel! Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia. Se liga aí, Tafarel! Passei, só não me preparei pra matar. O sinal dia 4 de novembro, viu, gente? Tá chegando o aniversário do... Dudu! Vai, Bujá! Com a nossa Quitandinha. Oh, oh, oh, prova de amor. Manda 007. É uma atração da Cristiane. Lá vai minha saudade. Beber uns Danone pra ver se a vontade de Quitandinha. Quitandinha. Eu já tô vendo a surra de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha. A coma me enchendo, os dedos tremendo, com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Quitandinha! Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Essa força que eu tô não dá. E é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou seu amor. Ó meu benzinho, me ajuda por favor. Ó bebê, sinto falta de te ver aqui. Sentando, Quitandinha, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra nem na lua. E a Jaqueline Paiva. E eu já tô ficando todo apaixonado. Atende o coração desse pobre coitado. E aí, meu parceiro Dagmar? Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá. E parceiro Elielson, está aqui com a gente. O sinal deste ontem na fronteira, galera do Guajaraçu. Obrigado pelo carinho de todo mundo aí. Um abraço! De bebê, fala que ainda sou seu amor. Ô meu benzinho, me ajuda por favor. Se fosse o Neilson, eu não ajudava não. Olha o glória, menina. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa. Só que já se livrou. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Agora tá, Cris. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. Yes. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Obrigado, nada. Meu Deus, parceiro Bimba, o Cizito, equipe Futebol Show, lá do Gaceirazinho, está aqui com a gente, o Aluzinho do Baila, Linha Mecânico. Um abraço com muito carinho, alô, Dag Frango. Amanhã, na Rainha dos Caramelos. Está por ali, um abraço pro sinal pra você com muito carinho. Cibio Motos! Nando Leonão. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo. Meu parceiro Giovanni, Giovanni 4K. Eu vou te esquecer. Meia, meia, isso aqui com a gente, abraço Giovanni. Tá todo mundo juntinho. Segurinha. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. É uma atração da igreja. você não sai daí. E vem aqui, pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço. E quê? Apertado, duvido que cê vai querer ir embora. Meu parceiro Matheus das Terras, Renilson Pop, amor, a gente Pop 10, Adriano da S10, alta pressão aqui com a gente. Um abraço! Mas eu não aguento mais a tela fria desse celular. Só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Banda 007. Porque você não sai daí? Ela só quer encontrar um coração partido. E também já tenha sofrido por amor. Quitandinha a treme. Vou oferecer o que restou do meu peito pra... Logo mais tem o show! Para minha tampa com a panela dela. Me chama! E ainda mais sabor. E eu tenho... Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, cê vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor... Tireia, já a gente vai romper você. Se faltar amor... Vamos lá! Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo. Vamos fazer um juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo. Segura, Jessica! Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. Sai com aquela sua amiga louca. Quitandinha. Me diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa. Fazer o quê? Procurar alívio passageiro. Você vai beijar uma, duas. Beijar umas quatro. Alô, gordo Pitbull! Beijos que não tem gosto de beijo. E aí? Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Já aquecimento, pro show, pro show. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Cadê o performático? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Já tem o show! Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. O quê? Bem, e aí, Rudi? Cada novela que a senhora gosta, mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Meu parceiro Ian, está aqui com a gente, obrigado, viu? Um abraço pra você! E o que ela... Viva! Zizindo com a gente, que me futebol show! Mas hoje... Lá do Cassio Nelsinho! Levar um não pra casa, Dona Maria. Deixa eu namorar a sua filha. Meu parceiro Jailson Motos. Jailson Motos, lá do Cassio Nelsinho, está aqui com a gente, a primeira dama. Aquele abraço pra você, valeu! E a dona... Dona Maria. Deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Fala, Biba! Espintou e jogou fora o pincel. Banda 007. Pessoas melhores. Quitandinha. E resolve! Resolve logo. Quitandinha. Eu ainda gosto. E o que? Não deixe acabar de vez. Não vou aceitar seu talvez como resposta. O meu